Sejam bem-vindos. É mais um álbum. Bossa AC. AC para os amigos. Um dia acordei assim do nada e existia. Vi-me ao espelho, conheço-me desde esse dia. Empunhava ser cientista. Agora pedem-me autógrafos como se fosse artista. Mas não sou nenhuma vedeta. Só viste dizer que era, acredita, brother, tudo treta. Apanha-me nas compras no continente. Na caixa para pagar como toda a gente. Boa tarde, obrigado, por favor, com maneiras. Um gajo reservado há quem confunda com peneiras. Discreto, longe da ribalta. Quem me conhece sabe, sentido humor não falta. Detesto tabaco, álcool só nas feridas. Coca-Cola, leite com Nesquik e essas bebidas. Tal como quando apenas tinha 6 anos. E quando faço um pitel, chamo sempre os meus manos. LCD na sala fica tão bonito na estante. Desligado, não passa nada na TV, interessante. Prefiro olhar para o teto e ver a tinta a secar. O tele é menos silêncio, não o ouço tocar. Sou um gajo normal, não ligo mal de ninguém. Percebes? Igual a mim mesmo, assim está-se tão bem. No meu cantinho eu quero paz e amor. Paz e amor. Paz e amor, paz e amor. Sou um gajo normal, não ligo mal de ninguém. Igual a mim mesmo, assim está-se tão bem, né? No meu cantinho eu quero paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Hey. Telegráfico, apenas digo o essencial. Sou assim, não é por mal, cada um, cada qual. E esse gajo na TV deve ser outra pessoa. Quanto mais viajo, mais gosto de Lisboa. Alfacinha de corpo e alma ao mesmo tempo criou. Signos conhecidos, não há prendas nem bolo. E as velas não se apagam desde que tinha 17. Sem corantes nem conservantes, what you see is what you get. Sou um gajo normal, não ligo mal de ninguém. Igual a mim mesmo, assim está-se tão bem. No meu cantinho eu quero paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Sou um gajo normal, não incomodo ninguém. Igual a mim mesmo, assim está-se tão bem. No meu cantinho quero paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Às vezes penso que o poço secou. E o que tinha para dizer foi dito, acabou. Desliguei-me do game, na verdade cansei-me. Amo o que faço, mas questiono-me todos os dias, gotei-me. Sucesso e fama, receita para drama. Nada é impossível, perguntem ao Obama. Se ainda cá estou, só pode ser por amor. Suei para ter o que tenho, por isso sem dar valor. Talvez seja um sinal, um indício. Quando acabar invento um novo início. Não sei como vai ser, nem onde vou estar. Sei que o futuro acabou de passar. Sou um gajo normal, não ligo mal de ninguém. Igual a mim mesmo, assim está-se tão bem. No meu cantinho quero paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Sou um gajo normal, não ligo mal de ninguém. Igual a mim mesmo, assim está-se tão bem. No meu cantinho quero paz e amor. Né? Paz e amor. Yeah. Paz e amor. É eu para toda a minha família. Paz e amor. Os meus amigos, ex-namoradas, para esses niggas invejosos, para a minha tropa, para todos os que sentem, para os outros que mentem, percebe comigo, é.